22. Rap legítimo. Jetson no beat. Eu sou, eles não sabem um tris, é porque não presenciou, não viu a mãe infeliz, a miséria ali sem filtro, o irmão irreconhecível, o que as selfies não registram, falam bosta como se soubessem suas razões, passado motivos, quero te dizer que se foda o que pensa sobre como pense o que vivo, foda-se seu conservadorismo, julgamento com fundamento raso, cês chegaram com que, com quanto, cadê, envia essa língua no rabo, não tinha dinheiro nem conhecimento, sem respeito, sem computador, só veneno, meu questionamento, perdido sozinho, peito cheio de rancor. Quantos KM na sola, mochila, sacola, Yara no colo, na marquise temendo, perdeu o último buzo rezando, pra chuva passar logo. Pai de família aos 18, com a dignidade ferida, guiado pela mágoa, ofensa, o vazio das descrenças, e o amor da minha filha. Desde o adeus aos 14, dono do próprio destino, educado pela rua e os amigos, cercado de droga e bandido, tudo que a senhora passou, hei de honrar, serei o espelho do homem que desejo ver minha filha casar. Perdoa, o papai não é perfeito, ele erra também, mas por vocês faço coisas grandiosas e terríveis também, não. Deixa a saudade fazer, quem tá te esperando entender, que sinônimo de vencer não é dinheiro e poder, mas consegui ser tudo que sempre quis ser, seja aquilo tudo que seu filho vem você, fé.